que é valente, que gosta muito de brigar. Na igreja é um santo, gosta de a outros exortar. Mas se pisa no calo dele, este tal começa a reclamar. Diz que é crente, mas também é homem, crente desse jeito.